cê ganha sempre me iludindo. Não merecia, mas te perdoei e te perdoarei mais uma vez. É, o meu fracasso foi amar você. A gente apanha pra ensinar se bater e já tô aprendendo a te esquecer. Eu tô curtindo Mega J. Sempre me iludindo. Não merecia, mas te perdoei e te perdoarei mais uma vez.